as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Away!

day. Tales of war and the ways. She turned right over to the TV page. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Would not leave you. Músicas inesquecíveis. Strong in every way. Thank you.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. As I done to your body and feel the truth you made. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Cause I'm your Fábio Pérez apresenta Encontro Central. We'll be right back.

Fábio Teles apresenta Encontro Central. estamos apresentando Encontro Central.

Estamos apresentando Encontro Central. Miles away, nothing left of what we had. Just when I need.